que voa o dia inteiro à toa, tirar no cara e coroa, sob sol ou garoa, sou leão, não leoa, se fumou não amor, a minha voz que soa, boa, boa, fazendo meus trambiques, vendendo almoço e compra janta, os trampo mais demorado que gravidez de elefanta, do que adianta, ser correria sendo que nada anda, o futuro reservado, bexiga e guirlanda, caiu na rede é peixe, não, não, é mais balão, sonhar com lombo e maminha e só comer zoião, arroz e feijão, faço meu banquete, se a vida é de passagem, é único o meu bilhete. Uma pancadinha no carro de trás, e agora como é que faz? Pegou! Uma pancadinha no carro de trás, e agora como é que faz? Você que tomou, tomou, mas te tomou da água errada. Tomou de pancadinha e ficou pancada. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Pra que não dê uma pancadinha e pra que ninguém receba. Esterça, vai na manha, para, para. Não pisa, eu reprovo o teste de rampa e você na baliza. Falei pra não comprar, pra ser motorista de verdade. Quer ter carteira de habilitação, mas sem habilidade. Preste atenção, se é um problema você vai ter. Massador de pedestre, polícia de motorista, é CT. Sou sempre passageiro, mas eu te aviso. É só olhar pra trás e vai ver de quem é o prejuízo. Uma pancadinha no carro de trás, e agora como é que faz? Pegou! Uma pancadinha no carro de trás, e agora como é que faz? Que eu faço não tem solução e nem explicação. Mesmo eu tocando baixo, eu quebro a corda do violão. Não tenho ambição, tem coisas que não se compara. Mas tem uns com os olhos grandes, maior que a cara. A mente para, me pergunto onde errei. Mas como posso terminar o que nem comecei? Eu vivo arte, roll, eu faço show, eu fiz o gol. Eu junto malte, parque, vivo rock and roll. Eu tô no flow, é paquímetro em cada centímetro. Nem peito de aço, seguro uma 9mm. O taxímetro é bandeira 2, agora já é. Economia na vida, eu vivo no pé. Ho, ha, é bom se comportar. Chupa todos os bezerros, até as bolas vai lá. Sou metrado, 110kg de rima. Vim lá do Rio Pequeno representar a família. Revira a volta, 7 vela, banca de ho. Abre as pernas pro nosso som, sinto que é o amor. Dor e tristeza, sentimento fútil por aqui. Rádios comunitárias toquem o som do manda aqui. Ficar nervoso não, é de coração. Pros trouxa BZ, a mãe me deu vários irmãos. Rodolfão, Feu, Thiago, Maico, Anão. Inútil porque, Mister e Serjão. Afro Rude, hoje, 25, Santa Sexta-feira. MC Espadar na sua cabeça de marreta. Camarreta. Uma pancadinha no carro de trás, e agora como é que faz? Pegou! Uma pancadinha no carro de trás, e agora.